E aí, mano? Pô, tu viu ontem o culto da classe? Foi mó bênção, né, mano? Foi mó bênção aquele culto, hein? Caramba, mano, a presença de Deus tremenda, né, mano? Caramba, ó o Djanga ali, mano. Vamos levar ideia com ele ali. E aí, chega aí, cola junto aí, pô. E aí, Djanga, como é que tu tá, mano? E aí? Beleza, cara? Beleza, Djanga. Como é que vocês estão aí, mano? Tudo bem, graças a Deus. Cara, a gente tem sentido tua falta, nunca mais te vi, mano. Ô, cara, mano. O que que tá acontecendo? Caramba, aí umas paradas aí mil grau aí, mano. Tô sendo procurado pela polícia aí, uma pá de maluco aí querendo minha cabeça aí, mano. Mas por quê? O que que tá pegando, cara, contigo, cara? Ah, trus corre aí, altos corre aí que eu tava fazendo aí pelo... Pelo movimento, tu tá envolvido e tal. Se liga, cara, ó. Deus tem um plano na tua vida, cara. Ele quer transformar, ele quer mudar sua história, mano. Tá entendendo? Um dia, todos nós seremos julgados por Deus. E haverá um juízo final, entendeu? Fica atento, cara. Pô, cara, valeu mesmo o conselho mesmo de coração aí. Mas, infelizmente, a caminhada onde eu tô não tem como, não tem retorno. Mas pra Deus tem, cara. Só tu crê. Né, Davi Costa? Tudo é possível aos olhos daquele que crê. Você crê? E aí, pode chegar aquela dívida lá, como vai ficar? Ô, mano, vou dar o meu jeito aí de acertar, mano. Acertar como, velho? Até quando? Não dá pra ficar esperando não, parceiro. Pô, no momento não tem aí, dá mais um tempo aí. Tu não tem? Então é o seguinte, receba, parceiro. Aqui, ó. Já passou da minha hora, estou do outro lado. Logo, logo estarei sendo julgado. Tudo que eu fiz quanto vivo pelo Senhor já foi observado. Todos meus atos servem como provas para ele e o diabo. Depois da morte, só espero que ele não pegue muito pesado. O meu corpo descansa, passando por um sono eterno. Só espero que minha alma não vá para o inferno. Muito sonho com futuro melhor na vida eterna. Mas a tentação fala mais alto pra quem vive na terra. Ganância, ódio, inveja, fome, miséria e guerra. Para Lucifer são verdadeiras estratégias. Primeiro ele te incentiva, depois vira acusador. Mas Jesus, o nosso rei, é o nosso defensor. Se Deus é o nosso juiz que define a nossa sentença, mas o diabo quer bater o martelo, isso me atormenta. Toda a verdade é relatada nesse tribunal. Esse é o relato pra quem tá passando pelo juízo final. Não tem como você evitar, seremos julgados. Não tem como você escapar, seja inocente ou culpado. Estamos todos aqui de passagem, todos iremos morrer. Seja novo, velho, mulher ou criança, seja eu ou você. Não tem como você evitar, seremos julgados. Não tem como você escapar, seja inocente ou culpado. Todos aqui estamos de passagem, todos iremos morrer. Seja novo, velho, mulher ou criança, seja eu ou você. O tempo e a vida são coisas muito mais que preciosas. Mas muitos se esquecem que um dia todos iremos pra cova. Que depois dessa fase não haverá nenhuma revanche. Aproveite tudo que tem até a última chance de fazer o que é certo, viver de um modo correto, para que não vá muito cedo para o cemitério. Trazer muita tristeza, fazer sua mãe chorar. Correndo no crime, fui só mais um pra nunca mais voltar. Sei que inimigo só quer ficar com a minha alma, mas Jesus me defende, isso que me acalma. Ele sabe de todos os pecados que me arrependi, por isso que no passado se sacrificou por mim. Será que irei para o céu ou pro inferno com o diabo? Só sei que depois de tudo que já foi constatado, só espero que o Pai tenha misericórdia, que no fim do juízo final mude a minha história. Não tem como você evitar, seremos julgados. Não tem como você escapar, seja inocente ou culpado. Estamos todos aqui de passagem, todos iremos morrer. Seja novo, velho, mulher ou criança, seja eu ou você. Não tem como você evitar, seremos julgados. Não tem como você escapar, seja inocente ou culpado. Todos aqui estamos de passagem, todos iremos morrer. Seja novo, velho, mulher ou criança, seja eu ou você. Eu vi o grande trono branco e aquele que nele se assenta, cuja presença fugiram a terra e o céu. Não se achou lugar para eles. e se alguém não foi achado no escrito livro da vida, esse foi lançado para dentro do lago de fogo, que é a segunda morte. Apocalipse 20.